palavra é sempre sim. Eis-me aqui para ti, Senhor. Meu coração chega a gritar de amor, dizendo sim, olha pra mim. Eis-me aqui. Junto a ti, Senhor, posso ouvir as batidas do teu coração. Eu ouço em cada uma delas o meu nome e o nome de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares. Milhares, milhares. Que o peso de tua glória sobre nós. apresentar a Ele milhares de milhares de vidas restauradas e convertidas de todas as nações da Terra, para a sua honra, para a sua glória. Milhares de milhares, sim, Senhor, de milhares.